4-4. Jet 6723, após pouso, passagem do Airbus da TAM ali, mantém na 1-0. Passagem do Airbus ali, mantém 1-0, 6723. Salvador, boa tarde, boa noite, 06, boa tarde, da 1-0, número 2. Afirmativo, 1-8-0-6, número 2. Aguarda para a linha na 1-0. Aguarda, 1-8-0-6. Voo no 3-2-8, pressão cidade 7. O 1-3-2-8 autorizado, ingresso via Juliette, portão 03. Charlie Mike, 3 milhas, 1-7. Em Zulu, Charlie Mike, avistado, livre pouso, 1-7, vento, 1-6, 0 graus, 9 nós. Livre Mike. No 3144, falou aos 23, livre à direita, livre a 1-219. 219, 3144. No 697, autorizado, Juliette, portão 05. Portão 5, gol 697. Oito, livre acionamento, pushback em coordenação, equipe solo, chamber táxi, voo no 754. Jet 6723, vento 1-6-0 graus, 8 nós, livre decolagem 1-0. Decolagem a 10, 6723. Gol no 8-0-6, ali mantém pistão no 0. Eu mantenho no 0, no 8-0-6. Teste para 2018, Leaf 9, SXI, reporta estabilizada. Reporta estabilizada para 2018, Leaf 9, SXI. Copiado à direita, ao estacionar, frequência livre. Jet 6723, decolou 25, controle de Salvador, frequência 1208. 208, 6723, obrigado. Controle de Salvador, Jet 6723, muito bom dia. 6723, muito bom dia, sobe para o 330, no perfil Momo Código Frotti. Momo Código Frotti, alguma possibilidade, querido, da posição Frotti? Está presente? Aguarde o princípio 6733, 6723, mantenha o perfil da saída, a gente vai coordenar com o centro. Ah, então tá bom, obrigado, tá querido? Ah, mantenha o perfil, 6723. Puxa bem. Mantinho, vai manter a sua Juliette guardando o bote da luz. 410. Channel 6315, desce ao 050 na chegada a mão. Na Móvel 050, Sané 63, Sané 6320, desce para 2018, livre final SXR, reporte estabilizado. 2018, autorizado XVI, vai chamar estabilizado 6320. 50 graus, 9 nós, livre decolagem 10. Decolagem 10, 80. Eco Delta tem frequência livre. Salvador, muito bom dia, eu estou 3805, sem entidade X-Ray, quando possível, Guarulhos, 360. Mantenha o nível de voo 070, o acionado 5022, confirme o tipo do equipamento. Salvador Guarulhos, via Pesulo 16, nível de voo 340. Seta El, Leda, pós-Leda, Bridge. Pós-Receptor, via Pesulo 16, pós-autorizado conforme rota. Decoda pista 10, com primeira curva à direita. O transponder 5036 e o controle Salvador 120, decimal 8. Linha decolada 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 1806. Tem um tráfego agora, sua retaguarda está à posição de 4 horas, meia dúzia de milhas. O tráfego segue em rumo norte, em condições visuais, está passando o nível de voo 070 para o 095. Escalima que você aí, estou vendo no 862, Mike Eco Juliette, copiou o controle? Oscar Lima X-Ray, confirmando pouso 10 ou prosseguir 17. Autorizado, base da direita, estão com a frente da. Afirmativo, reporta para o cancelamento do plano, Oscar Lima X-Ray. Está cancelado. Plano cancelado 228, autorizado base pela direita, reporta final 17, o Oscar Lima X-Ray. Cancelar final 17, X-Ray. 3 minutos. 7, 4 horas e 3 minutos. Já. Lucas, já é o direto, o 1806, sobe 23 anos. Autorizado, ingressar na parte pessoal, via Juliette, portão 08. Ativo, tá aguardando o Boeing da Gol, 608, via Juliette, na porta. Calimex Rei, após o pouso, prossegue para Equipate. Hangar deve estar. Sim, check 3, nível pouso fixo está 107, o vento 150 graus, 99 nós. 09 nós, o ótimo Calimex Rei. É, estou aí, com o trem baixado, checado. Ativo no 60. Juliette, controle. O senhor está seguindo para Salvador? Gente, aguarde o novo vetor, o tráfego anteriormente informado está agora à posição de 6 horas 10 milhas. Oi, Salvador, boa tarde, bom 754, pronto no ponto espera da 1-0. Mono 754, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós. Autorizado alinhar e decolar o gol 1754. São Guarulhos no 360, decola 10, curva direita da Eoleda, pós-bridge, via Pesulu 16, Transponder 503000 e aí o controle 1208 para o TAN 3805. Correto, pronto para o pushback, acionamento 3805. Essa coisa era. Mike Eco Juliette. Sente informação ativa quando possível autorização, Galeão. Sente com 394, X-ray correta, tem aprovado 360, aguarde para a cópia. Guardando. Tomar a subida prevista? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Presente o Pabog para a chegada Mar e o Mike é com Juliette, reporta a unidade de descida. Horrível, Mike é com Juliette. 0, Sané 63. Sané 63, 20, chama a torre no 8612. Corpada 63, 115. Mike é com Juliette, voa na proa de Pabog subindo para nível de voo 080. Agora 70 para o 050. Presionando 510 para 2018, Leaf 9 LSX reporta estabilizado. Para 2018, reportar a estabilizado em SS, SB, Sané 63. Obrigado. Boa tarde, Salvador, Sané 6141, cruza 190 até 160, informação X-Ray. 6141 da Sané, acione a identificação. Pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5035 e o controle Salvador 120.8. Eu com 1018, perfil da bom, fecha né, 6141. 10, decola da 10 com curva direita, da Euleda, depois bridge. 5035 no transponder, 208, a frequência do controle, bom 394. Correto, chame pronto para pushback acionamento, apenas confirmando transponder 5035, ok? Chame para o pushback acionamento, o gol 394. Negativo, 5035, chama lá. 80. O Mike é com Juliette. Controle 120, decimal 8, bom voo. 108, obrigado, gol no 754. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 754, decola na boca. No 754, sob contato radar Sabal 390, no perfil Puca Jamos de Par. No perfil da Puca, transmissão de par, sobe para o 390, voo no 754. Controle, o confirmando o 63 no 5, é mantenha certo, quase se matou. Confirme? 262. Chama a torre no 862. Não, desculpa, 63 no 5. 3 no 5, o senhor vai manter a minha frequência até estabilizar na LS, após o senhor vai chamar a torre. Muito obrigado. Negativo, retorne à frequência da torre. O senhor está nas regras de voo instrumento, o mínimo da FIRA é o 080. Você já voou anteriormente na rota, nesse nível, em condições visuais? O senhor prossegue no 070. Papá, Romeu Fox Lima, prossiga para o controle. Papá, Romeu Fox Lima, prossiga. Gente, o Romeu Fox Lima, confirme, está 500 pés, tipo do equipamento. 262, copia. 30 Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor, após direto, decola pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5051 e o controle 120, decimal 8. Autorizado, vitória da conquista direto, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, após direto. 5051 é o transponder 120 decimal 8 ao controle de saída do QTJ 2262. Seja apenas o nível, por gentileza? Nível 200, 200. Correto, em plano para pushback, acionamento 2262 da passarela. Chamará, 2262. Alô, Salvador. Boa tarde, Gol na 924, Cent Dex aí para autorização, Marcel. Cent, ajuste no 08, número 2 para o Copa, aguarde. Guardando, 22. Gol no 600, pronto para a Copa? Gol para a Copa, 600. Autorizado, Salvador, Natal, via UP Zulu 10, nível de voo 370. Saída Puka, transição Zipar. Decola pistão 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5033 e o controle Salvador 120, décima 8. Esse apresentado no Natal, nível 370, pela Amazon 1-0, saída Puka Zipar. Decola da 1-0 com curva pela esquerda. Transponder 5033, controle 1208 com 600. Trans confirmando a saída Puka, transição Zipar. Puka, transição Zipar, com 600. Atendimento caixa, encontrar pushback, acionamento, gol no 600. Tamo lá, colocou. Solo, Xenem 6320, lembrando. Xenem 6320, autorizado, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, vai chamante da Juliette, 6320. Confirmando a Xenem 6305, chamando a torre. Confirmando, boa tarde. 6305, tá estabilizado, localizador da 1-0. Frente ao Xenem 6305, reporta trem de pouso baixado travado, ajuste no 08. Vou reportar. DLS X-Ray vai reportar estabilizado. Xenem 6104. Da Juliette, 6320. 6320, autorizado Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 3, 6320. Livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 12 nós. Livre pouso no 0, Xenem 6305. 0, via chegada, Mari. Por gentileza, alguma possibilidade vai, TAP? Autorizado. Autorizado, TAP, 050, Xenem. Linha 210, controle. Diga. Qual foi a frequência que estava falando com o centro anteriormente? Frequência que falava com o centro anteriormente, agora o centro chegou. Só um minuto que eu já vou ver aqui. Estimativa essa que transferiu o senhor para Salvador, por gentileza. Tá bom, peraí. Transponder 5034 e o controle Salvador 120, decimal 8. Sente autorizado, Maceió, nível de voo 350, via por 258, Puka, Caju, decolada 10 com curva esquerda, voz, interceptor ouvido, 5034, transpondo do 208, controle, gol no 924. Correto, chama para o trabalho de acionamento, gol no 924. Chamará, gol no 924. Gol 1754, chama agora Recife, 12545, alterna 12685, no 754. Recife, 12545, alterna 12685, obrigado, gol no 754. Salvador, muito boa tarde, é o trip 5489 para a conquista de posse da gente. Está pronto para a cópia quando disponível e se puder adiantar a subida, agradeceria. Está confirmando o tráfego, gentileza? É o trip 5489 para a conquista. Posta Yankee pronto para a cópia quando disponível. já tem uma cópia, o 35549, Vitória da Conquista, nível 200, está autorizado, direto, decolando da pista no zero, após decolagem curva direita, na subida Arbor, após direto, Vitória da Conquista, aciona 5060, controle 120, décima 8. Nível 200 para a Vitória da Conquista, direto, decola da pista no zero, curva direita, após subida Arbor e após receber Vitória da Conquista. Aciona 5060, controle 120, decimal 8, é o 3589. Mais 3589, chame pronto, pushback no parte 3. Estarei pronto para pushback no parte 3, 3589. Salvador, parte 5, DTA. É 3 no 5, quebrou na sua escuta, está na Alfa. Tá deixando a minha 13 no 5, via Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, é o gate, deixando a minha 13 no 5. A Fox Lima solicitou para sequenciamento, mantém a proa 055, limitada pelo localizador inicialmente. Nessa proa, desce até 3.000 para 2018, vamos. Mike up Juliette. Trem 218, Fortaleza, nível 370, está autorizado, aerovia Pesulu 19, decola da pista 10, após decolagem curva esquerda, na subida Momo, transição Froti, aciona transponder 5057, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 370, via Pesulu 19, decola da 10, na Momo, transição Froti, aciona 5057, controle 208. Correta 3218, chame pronto, pushback. Camarão. Chamando a Torres. Torres Salvador, papai Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, ciente próxima rotatória, confirma intenções? Pouso, a intenções é pista 17 ou direto para o 5 BTA. Pátio 5 BTA, inicialmente está autorizado para seguir pátio 5, tem condições de manter essa velocidade até o pouso? Afirmo. Sente, prosseguindo direto ao pátio da IBTA, no momento não há tráfego a reportar final no zero, o vento 170 graus com 8 nós, o Romeu Fox Lima, reporta na final para a IBTA. Positivo, mantendo a velocidade até a final da IBTA, reportará na mesma o Fox Lima. Pois prossegue no 125, correto disponível, 125, visual apoio direto, decolada 17, com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e apoio direto, aciona transponder 0145, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 612. Está no parte 5, forma pessoas a bordo. E pronto para acionamento, Ascoli Max Rei. Eu, Ascoli Max Rei, para acionamento táxi decolagem, chama a torre 118.6, ajustando 0 no 8, tem um bom voo e boa tarde. 0 no 8, repetir a zero controlado, Fato Lima. 0, Sané, 62, 1-0. Estacionamento, reporta táxi. Salvador, gol. Gol 924, você vai chamar no 10. Cadê? Prezado, chame táxi, gol 924. Marema. Autorizado LF 2018. Ano 2018, autorizado LF. Alçané 6210. Costa Lima X-Ray, só um instantinho para iniciar o táxi devido a um helicóptero prosseguindo para esse pátio, ok? Só um instantinho na minha escuta aguardando. Torre Salvador 1986, 6614. Obrigado, seja. Reportar a solo controlado, Fox Lima. Calima X-ray visual com um esquilo prosseguindo pro, agora para pouso no pátio DBTA. Gente, atentando ao mesmo, táxi autorizado, reporta na papá para o ingresso. Tá de Torre de Salvador, é o Chané 6141, tá passando sim para embaixo, travado. Xaner 6141, boa tarde, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 12 nós. Gente, livre pouso, pistão no zero, Xaner 6141. Fox Lima, solo aos 47, frequência livre, stand-by no transponder, por gentileza. Lima X-Ray, livre ingresso, reporta alinhado e pronto, capteiro no 7. Para o táxi, alternando Salvador, 2 horas e 15, autonomia com 131 a bordo. Marque a costa com a gente. No meio, ajuste no 0, no 8. Então, bom, vou e boa tarde. 7018, pátio Índia Alfa, 4786, obrigado, boa tarde. 924. Fala Salvador, está 3218, no portão 2, despertando. Coordenação veículo do solo, está 3218, vai aguardar a passagem. Mais uns aproximadamente um minuto, a passagem retaguarda de Boeing da Gol está prosseguindo para o ponto de espera. Após a coordenação, o veículo do solo está livre em CA, chame táxi, está 3218. Gente, após a aeronave da Gol passar na retaguarda, autorizado o pushback está na mesa 3219. Gol no 333, cópia? Copia, como recebe o 333? A Clareza 5, gol no 333, São Paulo Congonhas, nível 36120 está autorizado. Aerovia Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive. E após conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita após a decolagem na subida da El, após voa Leda. E após direto Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5061, controle 120, decimal 8. Aprovado, São Paulo 360, pegue up Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, após rota do plano. Decolando da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 5061, 1208, controle. Redgon 333, portão 3, chame pronto, pushback. Camará pronto, no 333. Salvo 1600, vamos para técnica, acionamento, portão 9. Portão 9, gol no 600, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol 600. Boa tarde, eu sou 4116, Amassa X-Ray. 4116, velocidade 250, nós, desce até o 050. Aqui, desce da nós, descendo para o 050, Azul 4116. Trip 5626, contato radar, mantendo 140, dá presente, voa posição, bomb e chama no ponto ideal para descida, 5626. Dá presente, bomb, chama lá.